Se quer beber água limpa, acorda cedo e vai no corre. Não vem gorar o progresso, não vem invejar o nosso dote. Hoje vai ter conflito na banca só tem bandido. Banca de estelionato é só Raul do terceiro nível. Meninos usam lacoste, porra, tome é de bandido. Esses moleques são tudo nerd, desculpa, eu não me identifico. Depois que disse aquela frase, essa parte quer casar comigo é o quê? Toma vagabunda pirocada de bandido. Me apresento vulgo Kian, que tá de Jaguar e o 14 é maçã. Usa Mizuno, só fumo ice e faz a puta gêmea até de manhã. Ela rebolou, sentou e subiu e pediu pra botar nela no pelo. Olha novinha, se continuar eu vou tacar tudo dentro. Fica brincando comigo que numa dessas te aposento. Ela gosta de ficar de quatro, ela gosta de fuder na frente do espelho. Ela gosta de ficar de quatro, ela gosta de fuder na frente do espelho. Ela pede pra bater na cara, ela pede pra puxar porra do cabelo. Fica brincando comigo, filha da... Fica brincando comigo, fica brincando comigo, fica brincando comigo. Ela gosta de ficar de quatro, ela gosta de fuder na frente do espelho. Ela gosta de ficar de quatro, ela gosta de fuder na frente do espelho. Fica brincando comigo, fica brincando comigo, fica brincando comigo. Fica brincando comigo. Ela gosta de ficar de quatro, ela gosta de fuder na frente do espelho. Ela pede pra bater na cara, ela pede pra puxar porra do cabelo. Fica brincando comigo, fica brincando comigo, fica brincando comigo, fica brincando comigo. Ela gosta de ficar de quatro, ela gosta de fuder na frente do espelho. Ela pede pra bater na cara, ela pede pra puxar porra do cabelo. Fica brincando comigo, fica brincando comigo, fica brincando comigo, fica brincando comigo. Ela gosta de ficar de quatro, ela gosta de, gosta de, gosta de, gosta de DJ Muzão. Ai, gostoso.